Operadora Chinelo 6224, retornando ciente da Bravo para Aracaju 190. Pronto, copy. Chinelo 6224, está autorizado Aracaju, nível de voo 190, decorda 190, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Via Golf 677, controle Salvador PR 120, décima 8, transponda 5056. Autorizado Aracaju, no nível 190, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponda 5056, e vai prosseguir até lá via Golf 677, controle base pela 208, chinelo 6224. 6224, apenas corrigindo, controle PR 119, décima 8, me chama pronto para o tiver acionamento. Obrigado, obrigado. Quanto push stand 3305 na posição 6? 3305 está autorizado, são para um TAF. Um ataque. Marutaxi, o Rio 9810, com 03 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Galeão. O Rio 9810, está autorizado táxi, via Pati 1, táxi Índia, Pati para 10, torre 1186, ajuste altímetro no 0111. Pati 1, Índia, ponto espera 10, torre 10262, Rio 9810. Salvador para o táxi, o táxi 3305, 3 horas e 25, Natal, 142 a bordo. Andrés 305, está autorizado o táxi via Pati 1, táxi Índia, ponte para no 0, torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 0111. Pati 1, Índia, ponte para da BF, torre 186, ajuste 10111, táxi 3305. 28 Salvador, muitíssimo boa noite, Rio 9890, aproximando ponto 0104. Rio 9890, linha de colapso 10, 90 graus, 10 nós. A linha de colapso está 10, Rio 9890. Ok, 08 Falco 813, flight level 370, runway 10, after takeoff, left turn, Puka departure. Depart transition via upper Zulu 10. Post control frequency 119.8 and the squawk 5064. 1, 2, 3 meters to Tigre. Zero 84, Puka Departure, Zipar Transition, Zulu, India, Papa, Alfa Romeo. Forward, back, correct. Comrade to push back and start up. Clear to push back and start up, comrade to taxi Europa 084. M2, 12, pouso autorizado, pitono 0, 80 graus, 8 nós. Livre pouso 10, 6212. O Rio 9810, decolado 42, chama o controle 119, 18, por 10. 7198, o Rio 9810, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, 3605, ponto, espera da 190, top. Está 3305, observe a aeronave nacional, é um Airbus da Avianca, após olhar e manter. Após o Airbus da Avianca, linha mantém o 90, está 3305. Turner 624 na 01 para Push Back Turner. 6224, está autorizado, me chama para um táxi. Livre Push, chama táxi 6224. 12, autorizado. Em decolagem 90, 3305. 1212, entrou. 6212, boa noite. Sou autorizado táxi via Alfa Juliette, pátio 3, possivelmente posição 08. Vai ficar atento ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, vai ficar o atento, né? 6212. Análogo 1134, posição 5 para o posicionamento. 1134, aguarda. Autorizado, vento 80 graus, uma dúzia nossa. Decola na pista 10, boa noite, 868. Então 3305, decola 247, controle 12. Quanto é são? Controle 119, decimal 8. 98, boa noite. Boa. Direito 219. 219, 1868. Tá no bar, 1868, livre assim. 1868, boa noite. Prossegue na Alfa, reportagem da Juliette. Alfa vai reportar da Juliette, 1868. Chanel 624, pronto, táxi 59 a bordo, 2 horas, alterar Salvador. 2 horas, Salvador, qual foi o BOV? 59. Fazer ataque para a direita, via Índia, ponto espera, torre 1862, ajusta 6 horas, Chanel 624. Direita Índia, ponto espera, 1862, Chanel 624, antes. Autoriza post de acionamento? É, tio, tenho o 330 do Europa, já puxo o meu corpo. Vai de tal táxi dentro de instante, já em seguida será autorizado aqui. Garantido. Estacionário Marisa, quatro atmosfera da 1-0, está pronto. Oxalá, 6224, boa noite. Autorizando linha de equipe 1-0, 90 graus, 10 horas, 1011, não tinha. 1011, a linha de equipe 1-0. Seu Juliette, 8 Meli. Até a posição de seu Juliette, portão previsto ao 05. Gente, vai até a posição de seu Juliette para o 05, 8 Meli. Colado ao 53, com 2-0, de correção, Europa direito para o Red Tex. Another word you calling Europa 084? Red Tex? One minute, please. Gol no 134, no 05 iniciou o pushback, coordenação aqui para o sol, depois tax. Negativo, vai iniciar o gol 1-1-3-4. O solo, gol 1-8-6-8. Siga. Consigo escolher na grana companhia para deixar aqui do foco para ele entrar? Afirma, o pushback é de forma que ele entre para o pátio 3. O parte de carga esqueceu e vai livrar a passagem para conseguir parte 5, o portão 5, corrigindo. Muito obrigado, guardiante, não estou ligando. Boa noite, meu amigo. Europa 084, register. Europa 084. Clear text via main apron, India, hold short, Kautau 118.6, petition of Boeing 737 on gate number 5, start pushback. Ok. Taxiway, India, hold short, call 118.6, copy traffic, Europa 084. Gol 8.8, vai guardar a passagem do 330 da Europa, ok? E com segurança, pode prossegue Juliette, portão 5. Sério, passagem da Europa, após Juliette, portão 5, no 8.68, tá bom? 4, pronto para o táxi, 79 a bordo, 2 horas e 13 minutos, Salvador ficou como alternado. 7, Golo 1, 3, 4, vai dar passagem por minha companhia, parque ônibus 05, após prossegue pátio e Índia, ponto de espera, torre 18, meia dúzia, com 1.011 no altímetro, Golo 1, 3, 4. Negativo, dando passagem ao tráfego da companhia, após prossegue o Índia, ponto de espera, 1.060, Golo 1, 3, 4. Salvador Tower, Europa 084, boa noite, holding short, runway 10, ready for departure. Boa noite, Europa 084, cleared for takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, Europa 084. Salvador, boa noite, eu vou 1134, quantidade da 10, também está pronto. Ok, o 1134, após o 330 da Europa, a linha IMAT, a 10. Relativo, após a decolagem da Europa, a linha IMAT, a 10, vou 1134. Europa 084, Bonnet 02, contact departure 120.8. Good flight, sir. Just a correction, 119.8, Europa 084, contact departure. 1198, bye bye, thank you, Europa 084. 134, decolagem da 10 autorizada, o vento é 070 graus, 099. 7-8, se anda decolagem da 10, gol 1134. Boa noite, Azul 4107. 4107, boa noite, avistado, checa o trem, o vento 80 graus, de nós, pista 10, pouso autorizado. Foi autorizado, Azul 4107. Na 3. Azul 4107, solo azul 1-1, direita via Foxtrot, chame solo 1219, boa noite. Salvador, boa noite, está 3600. Passamos Índia Sierra Baixada travada. 3600, boa noite, avistado, pista no zero, pouso autorizado, vento de 70 graus, 10 nós, 1011, no altímetro. Leve pouso, pista no zero, tá 3600. 4, azul 4107. Salvador, boa noite, está 3-1-9-5-2. Na 3-1-5-2, reporte o externo baixar travado, número 2 para o pouso, 70 com uma dúzia. Portaremos para 3-1. Tá 3600, solo 14, direito 29. Direito 29, uma boa. Terno, baixado travado, tá 3152. 3152, foi autorizado pista no zero, vento de 90, uma 12, 1011. Gente, ele pôs na 10, tá 3. Boa noite, está 3600, lembrou, está na 6, Alfa 2600, boa noite. Dois do táxi de Alfa, Juliette, portão número 4. Alfa, Juliette, portão número 4, autorizado, Alfa 3600. Tá 3152, solo 17, direito 29. Direito 219, tá 31. Solo da 3152, livrou Delta. Alfa 3152, boa noite, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, da 3152, livrou Foxtrot, confirmando. Só confirmando o gate pro TAN 3152, é o 06? Afirmativo, 62, TAN 3152. 62, muito obrigado. Salvador. Boa noite com 868, foi Marco Bravo. Confirma. 868, foi Marco Bravo, Aracaju 230, está pronto para cópia. Bravo, confere, pronto cópia. Debatido. Autorizado, Salvador, Aracaju, via rota do plano, nível 230, saída Puca, Jamo, após Jamo, DTT, legal, pista 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5102, e o controle Salvador, 119, decimal 8. Gente, conforme 230 da Caju via rota do plano, Puca Jamo direto, decorada 10 curva esquerda, 5102-198, controle. Correta, pode quanto, boa noite, meu. Portará 8, meu. 868, portão 5 para pushback, pelo menos. Autorizado, após táxi 1868. Depois canal 868. Sábado no voo 1868, 89 a bordo, 1,58 Recife para o táxi. Confia atendendo o PB? 89, 89. Utilizar o táxi Apache 15, ponto inspetor 1862, é com 1011 do voo 1868. 1011, Apache 15, 1866 no ponto de espera, 1868. Grau muito, boa noite Portugal, vira tudo forte. É, Portugal, zero to four, Bravo information, red copy. Ready to copy, go ahead. Via from Salvador to Lisboa, Lima, Papa, Hot Tango. Fly up is 1-0, then November, Tango, Lima. After that, is your 5 planner route. Flight level 350, Puka, Departure, Zipa, Transition, Departure runway 10, first right turn, correction left turn. Squawk 5105, and total departure control 120, 100.